Neste momento temos menos de 100 processos, quando já chegámos a ter 120 e 130 processos. Nós neste momento estamos entre 70 e 80 processos ativos, se não me engano, 78 processos ativos. Relativamente às outras problemáticas, porque na próxima, amanhã vai decorrer a reunião da Comissão Alargada, portanto, onde vai ser presente o relatório o relatório de 2017, vão ser apresentados em primeira mão aos membros da Comissão, portanto, cada uma das intervenções. Agora, como lhe disse, as questões da negligência e dos maus-tratos e os maus-tratos muitas vezes são formas de violência sobre as crianças. É a pancada mais forte, é a exposição à violência psicológica reiterada, são situações mais duras, são casos praticamente... Mas entre esses 70 ou 80 casos que estão a ser acompanhados, portanto, envolvem quer os maus-tratos na infância, quer também aquelas situações que falou dos jovens ali na idade entre os 12, portanto, engloba todos esses casos. E os processos ativos envolvem desde absentismo, que é o que tem maior expressão, o absentismo, e naturalmente a exposição a ambientes nocivos e naturalmente também alguma situação de negligência, que é residual, e de maus tratos na infância. São questões que muitas vezes chegam mais por via das IPSS, por ser sinalizada, por exemplo, uma marca numa criança. Ainda há dias, uma situação, uma criança que apareceu com um olho negro e macerado, e naturalmente teve que se remeter para outros fóruns.